ano segundo o conselho dos ímpios. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e tudo, tudo quanto fizer, prosperará. Celebremos com alegria, porque somos abençoados. Felizes aqueles que não andam em caminhos maus. Felizes aqueles que não seguem os conselhos maus. Mas antes tem o seu prazer na lei do grande eu sou, guardada em seus corações, firmados no amor do seu Senhor. Seguem os conselhos maus, mas antes tem o seu prazer na lei do grande eu sou, guardada em seus corações, firmados no amor do seu Senhor. Abençoados, abençoados somos. Abençoados, abençoados, o que somos? Abençoados somos, abençoados, nós somos filhos, abençoados. Por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus, é que nós somos hoje bem-aventurados nele, abençoados nele. A nova aliança do Cordeiro de Deus. Aleluia. Abençoados. Os seus celeiros transbordarão, e os seus ribeiros se encherão. As suas fontes não secarão, em tudo prosperarão. Os seus celeiros transbordarão, e os seus ribeiros se encherão. As suas fontes não secarão.